Soy Salvador Portilla. É o gol pro 649. Dia gol no 649, o altímetro no 0 no 5, já em pouso autorizado, pistão no 0, informo o vento variável com 03 nós, está baixado travado? Positivo, baixado e travado, teve pouso pista 10 meses. Entra. No solo 04, à direita solo 121, decimal 1, é um bom dia. Direita 21, 649, é, daqui a pouco. Magueto Delta, liberação da Chamitax. dia, tá 3125, ponto de espera, 1-0. Dia 0125, tá livre, ingresso, decolagem, pistão no zero, vento calmo, altímetro 1015. Livre, alinhar e decolar, voo 3125. Decola o 17, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. Dizem 25, controle 119, decimal 8, bom voo. Confirme, controle. 119, decimal 8, bom voo, tá? 3125. Controle, tá? 3125. Controle, tá 3125, decolado, cruzando 3500. 1198, controle. Tá livre, mais cuidado. Charlie, bom dia, Azul 5003, ponto cada no zero, pronto. Azul 5003, está livre a linha de decolar, pistão no zero, vento 160 graus, com 05 nós, 1015 voltímetro. Iniciando 5003. Gente. Ecolos 23, controle 119.8, bom voo. 198, bom dia. Eco Delta, prossiga. Siga o Mike, Eco Delta. Está livre o Mike, Eco Delta. E... vai prosseguir até a cabeceira no 7. Posso na intercessão, Mike, cuidado. Decolagem, Mike Echo Delta, 170 graus com 05 nós. O Delta decola os 26, curva esquerda ou à direita, critério, reporte para girar base no 7. Sete, graças. Está em curva pela direita, está aprovado no setor Whisky, o Mike Echo Delta. Está livre, Mike Echo Delta, então prosseguindo com curva à direita, que vai depois prosseguir para o Itapuã, cruzando a final da 1-0, vai voltar girando base pela direita 1-7. Eu solicito manter aqui sobre o litoral entre 500 e 1000 pés. Está livre, Mike Echo Delta, reporte então para o regresso 1-7. Delta. Chegamos. 211 para a cópia, Mike, com o Vitor. Salvador, bom dia, 1759, próxima quantidade da 10 para 1759, está livre a linha de decolar, pistão no 0, vento no 7, 0 graus, com 0,5 nós, altímetro 1,15. Ele passa, pistão no 0, ajustado em 5, no 7, tá. 79, decola os 32, controle 119, decimal 8, bom voo. 19-8, bom. Tio Mike Eco Delta, reporte farol de Itapuã. Tô Salvador, bom dia. Passarelo 2223, posso esperar dar um zero pronto. G23 está livre, ingresso de decolagem, pistão no zero, vento 170 graus com 0,5 nós, o altímetro no 0,5. 0,5, livre ingresso de decolagem, o 2223. Vitor, 121, decimal 1, para cópia, gentileza. Decola os 36, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, chamará, passarelo. O Marteco Delta já passou, Pituaçu está próximo do farol. Prosseguir para novo procedimento na cabeceira 17. Afirmo. Livre, curva à esquerda, efetue o cruzamento da final do 10, reporte tirando base pela direita para 17, Marteco Delta. Delta. E aí, Mike, é o Victor. Repórter pronto para decolagem, cabeceira 17. O altímetro 615. Está no cruzamento da cabeceira 10, Mike, é o Delta. Cruzamento final da 10, Mike, é o Delta. Repórter girando base para 17. Delta. Colagem da 17, Mike Eco Victor, vento no meio, 0 graus com 0,5 nós. Tá iniciando a base, baixado, checado, Mike Eco Delta. Prossegui com a permitida. Confirme. Toca remetido ou vai manter a cabeceira 17? Não, é pouso completo. Vamos pousar e sair. A gente tem livre pouso na 17, Michael Delta, reporte solo controlado no 60 graus com 0,5 nós. Ou no 60 com 0,5 graus, reportaremos no solo. Mike, com o Vitor fora do solo. Colos 39, chama controle em 1,19, decimal 8, bom voo, Mike, com o Vitor. 19,8 até a volta, grata. Colos 41, tensão de nova decolagem, vai prosseguir para o pátio. Está livre até o pátio 4, então bom dia, o Mike Contato. Frequência. Torre, bom dia, Golo 649, ponto zero da 10, pronto. 49, livre, ingresso, decolagem, pista no zero, vento no 60 graus com 0,5 nós. Autorizada a decolagem da pista, Golo 649. 649, decolagem 44, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, gol no 649, DVA. Radiador Azul 4234, posso esperar, pronto. Utiliza manobras para decolagem, bom dia, Azul 4234. Confirme. Utiliza a linha de decola sem parada. Afia. Livre a linha de decola sem parada, pistão no zero, o vento 160 graus com 07 nós, Azul 4234. Linha de decola, pistão.